Faz orelhas

www.radioantenaweb.if. Listen to me.

não quero nem pensar em te perder. Um beijinho de amor para recomeçar. Para sempre, eu prometo, irei lhe adorar. Pare de brincar. Quero nem pensar em me perder. Um beijinho de amor para recomeçar. Um beijinho para sempre. Eu prometo, irei lhe adorar. Pare de brincar. Pare de brincar. Pare de brincar.